Das minhas angústias eu sei, das coisas que eu passei, mas mesmo assim eu lutei, guerreiro me transformei. Muitas vezes vem com o tempo, lutar contra os erros e os maus pensamentos. Só Deus, Ele sabe do que vem de dentro. Por quê? Das minhas angústias eu sei, das coisas que eu passei, mas mesmo assim eu lutei, guerreiro me transformei. Muitas vezes vem com o tempo, lutar contra os erros e os maus pensamentos. Só Deus, Ele sabe do que vem de dentro. Por quê? Se passaram vários anos, mas eu sempre fui fiel. Nas minhas letras, minhas rimas, minha escrita, a vida não se resume no papel. Foram necessárias as mudanças, acreditar em mim, ter confiança. O dia a dia não traz esperança, mas o ditado diz que quem tem fé alcança. Sempre a busca pela melhoria tem que ser conquistada. Pensamento coletivo, autônomo, pé na estrada. O tempo passa e não é fácil a caminhada. As portas sempre estão fechadas, mas a conquista tem que ser alcançada. O coração e as emoções controladas. Das minhas lutas eu sei e mais ninguém precisa saber. É necessário encontrar as mudanças dentro de você. Tem que escrever, tentar entender, encontrar as mudanças dentro de você. Sabe viver, tem que muito ler os estudos para você compreender. Por quê? Das minhas angústias eu sei, das coisas que eu passei, mas mesmo assim eu lutei, guerreiro me transformei. Muitas vezes vem com o tempo, lutar contra os erros e os maus pensamentos. Só Deus, Ele sabe do que vem de dentro. Vencer a ansiedade, a depressão não é fácil não. Vencer a ansiedade, a depressão é a solução. Vê coração, vê pulsação, que abala a emoção. Procura a solução, não é fácil não. Só com estudo e esporte a razão. Me deram um gole de bebida e eu aceitei. Se fazia diferença, só agora eu sei. Embriaguez, hoje lucidez, sobre o talvez. Reflexão, pensei das vezes que eu errei. Mudanças eu encontrei. O rap foi a música que deu sentido à minha vida. O relógio não para, mantém a cabeça erguida. Tem que escrever, tentar entender, encontrar as mudanças dentro de você. Sabe viver, tem que muito ler os estudos para você compreender. Por quê? Das minhas angústias eu sei, das coisas que eu passei, mas mesmo assim eu lutei, guerreiro me transformei. Muitas vezes com o tempo, lutar contra os erros e os maus pensamentos. Só Deus, Ele sabe do que vem de dentro. Por quê? Das minhas angústias eu sei, das coisas que eu passei, mas mesmo assim eu lutei, guerreiro me transformei. Muitas vezes com o tempo, lutar contra os erros e os maus pensamentos. Só Deus, Ele sabe do que vem de dentro. Por quê?